Olá, ouvintes! Boa noite para todos! Pois é, feito ou noite? Já viram? O dia já vai longo, já aconteceu muita coisa por aqui. Enfim, na minha, na sua vida, na vida de todos nós, já aconteceu tanta coisa que nós chegamos ao final do dia e ficamos realmente feitos noite. Pois é, mas mesmo assim, vamos cá ver. Eu quero mantê-lo. Já não digo energia, porque a história é muito difícil, mas pelo menos bem disposto, ou bem disposta, serenos. Espero que estas emissões do Feito no 8 o ajudem a manter-se, vá, positivo, porque a gente às vezes chega ao final do dia. Eu, pelo menos, assim, é aquela altura em que a gente ouve tanta notícia, tanta desgraça, que por muita gente se quer manter animado, não dá, não é? É muito difícil. Mas vamos lá ver o que é possível fazer para terça a sexta-feira, entre as 8:15 e 1:15, e eu estar aqui consigo para lhe fazer companhia. Eu volto depois, às 8:30, mas até lá vou ter aqui pelo caminho alguns colegas. Ora bem, à terça-feira eu vou passar a emissão para o Nuno, que desde o seu estúdio também leva ao ar o Canta-me Histórias. À quarta-feira eu vou voltar a passar a emissão para o Nuno, mas já estivemos para o Desporto Antena. À quinta-feira é o Momento de Literatura, o Poesia Erótica com o Luís Gaspar, e à sexta-feira é o Top 3 com a Joana Santos. Para todos estes três intervenientes que me vão ajudar a completar as horas das 8 às 9 da noite, eu quero mandar um grande abraço. Mas eu hoje também quero mandar um abraço para alguém que se vai estrear aqui na Rádio Interweb, o David Félix, que às 21 horas arranca com o seu Portugal Alternativo. Pois é, ora, o Portugal Alternativo, que é o programa em que pode ouvir muita coisa, pode ficar a par de várias coisas, agenda de espetáculos, algumas entrevistas, o artista do mês, enfim, coisas boas para ouvir aqui na Rádio Interweb. Aliás, como esta paciência que acabamos de escutar na voz de Mafalda Veiga e de João Pedro Paes. Ora, e o que vamos tratar aqui na nossa emissão, nos nossos programas, sinceramente, o que vamos trazer aqui no que toca a músicas é a música ao vivo. É música ao vivo. Vamos, sobretudo, não obrigatoriamente, claro está, mas vamos trazer aqui muita música. Eu vou também descobrindo algumas curiosidades aqui no mundo da internet, algumas Creative Commons, e não só, e vou-vos trazer aqui essas melodias. Pois é, eu digo não só porque algumas serão retiradas do YouTube, né? Outras serão retiradas de sites para livros downloads, enfim. Vamos ter aqui muita coisa, coisas boas então para ouvir nesta emissão. Bom, eu hoje não vou tirar muito tempo, não vou amassá-lo muito, só queria mesmo apresentar-me, para quem ainda não me conhece, que acho que é difícil, mas pronto, é difícil porque eu sou um chato de primeira, não é? Estou aqui da meia-noite às duas, das duas às quatro, das quatro da tarde, não é? Das duas às quatro, das 8:30 às 9. Já para falar que no canal 2 todas as 10 às 11:30 da manhã, das 7 às 7:30, enfim, sem comentários, não é? Pronto. Ei, pronto. Mas é assim, ouvintes, só vos queria deixar um abraço, não se esqueçam, o nosso David Félix estreou hoje, aqui na Rádio Interweb. Vamos ter também aqui outras estreias, e enfim, por que não ficar também atento ao concerto do canal 2, e eu convido-vos vivamente para visitarem o nosso site, canal2.radioantenaweb.info. Lá também tem muita coisa boa. Por exemplo, para quem gosta de Tokyo Hotel, hoje são eles que vão atuar no live. E enfim, vamos ter também lá por lá o Ouro e Platina. Vamos ter também, a partir da meia-noite, a terceira edição semanal do Target Deluxe. Bom, vocês poderão pensar, ah, e tal, mas já temos aqui Target Deluxe na Antena Web. Pois é. Só que é assim, o Target Deluxe na Antena Web é 1 hora por dia. E o Target Deluxe no canal 2. São duas. Só que em vez de serem 6 dias, são 3. E são emissões diferentes, como é lógico, não é? Portanto, já sabem, são só bons motivos para ficarem ligados, quer na Antena Web, quer no canal 2. Ora, o outro convite que eu vos deixo já agora é para aqueles que gostam de música popular portuguesa. A música popular portuguesa, nós aqui queremos ver se vamos aqui avante um projeto de música folclórica, e então gostaríamos de contar convosco. Enviem-nos trabalhos, enviem-nos músicas, discos que tenham para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Conto consigo! Ora bem, e vamos então fechar a nossa emissão. É um bocadinho, não é? É pouco tempo. Eu vou embora, mas volto daqui a pouco. Eu vou só passar aqui missão para o Nuno Miguel, que já está a postos para mais um Cantamos Histórias, e volto depois para o Musicália. Ora, o Musicália aqui hoje vai falar de coisas, de músicas, aquelas músicas que até têm qualidade, são músicas até com algumas com grandes histórias. Acontece é que, por serem cantadas noutras línguas que não o português e o inglês, ficam-se pelo caminho, não têm penetração no mercado musical português. Pronto, então, se gosta deste género musical, ou melhor, desta área da música, se gosta deste, de novos desafios, de novos sons, então convido a daqui a um bocadinho juntar-se a mim outra vez para, durante 30 minutos, traçarmos mais um caminho, mais uma viagem, desta vez pela música russa. Pronto, a música russa, alemã, e vamos andar por aí. Bom, mas agora vou fechar com uma música de Marisa Nadler. Foi uma das minhas descobertas recentes e que eu quero partilhar consigo. Marisa Nadler traz-nos Silvia. É como se chama esta música que vai encerrar o primeiro Feito Noite. Já sabe, tenho a continuação de uma ótima noite e espero que o dia de amanhã corra bem. Eu tenho a impressão que amanhã vou estar outra vez feito noite. Pois é. Mas é bom, é bom. É bom porque chego ao fim do dia e estou consigo. Pronto. Fique bem, até amanhã! I met you in the belly.